para Salvador, rumo no 896, no 4, para o puxa acionamento. 896, autorizado, seleção Ashmetax. Autorizado, chamarei o 896. É cabine o nome. Utilizando localizador Hotel 3170. Zero, chama a torre agora, 18.95. 18.95, bom. Boa. O no 606 chama agora Recife e o no 2545, no 606. 2545, no 606. 746, 2010, autorizado, LS 1016. Foi travou até 3170. Autorizado, está na 0, 0 graus, 10 não, é fita, passamento para o táxi, no 896, 155 a bordo, 2h40, Fortaleza. No 896, autorizado táxi via Índia, no ponto de espera, reporte pronto, ajuste 1016. Autorizado até o ponto de espera, reportarei pronto, gol, no 896. Agora são 18.96, mensagem 46. Obrigado, boa noite, um excelente fim de semana. Obrigado, lamento. Pode esperar da 10, pronto, no 896. Salvador, WebJet 6746, aproxima para 1 no 0. Boa noite, Archer 6746, aguarde pista livre, dominador para pouso. Vento 1950 graus e 10 nós, pista passando de manhã. Aguardo ele. Mercedes-0, Solo Azuna 5, táxi via Alfa, Juliette, portão 5. Alfa, Juliette, portão 5, 3970. Mercedes 46, pistão 0, livre, pouso autorizado. Livre, pouso livre. Ali mantém, pistão zero. Ali mantém o no zero, no 890. Mercedes 46, Solos no 8, táxi via Alfa, reporte. Alfa, Juliette, portão 2. Alfa, Juliette, por 2, 6746. Número 89, linha decola, pista no 0, vem 150 graus, 10 graus. Autorizado a linha decolada 1 no 0, no 8, 96. no 20 decimal 8, no 896. Código 1896, subida PUCA. Subindo 370, 896. Para o pushback acionamento, voo 994, posição 3. Quatro autorizados, destinação 3. Camarata. Código 1896, solicita um desvio à direita para evitar formações. Sente dois desvios, 96 após voar já. 994, 105 a bordo. Autonomia de 2 horas e meia, alterna Recife. Voo 994, táxi via Índia Alfa, até o ponto de espera da 10, no ponto de espera reporta pronto, ajuste 1016. Índia Alfa, 1016, reporta pronto, voo 994. Rápido, prefiro manter a rota. E mantém a rota, 8-9-6. Obrigado. Nós me chamo agora, o centro Recife, no 2545, alterno 1-2-6-8-5. 2-4-5, 2-6-8-5, 8-9-6. Obrigado. Podia confirmar as frequências do centro Recife para o 1896? Sim. 2545, alterno 1-2-6-8-5. 2545, 2-6-8-5, obrigado. Decolado aos 28, controle 120, decimal 8, bom voo. 208, boa noite. Na Fuca. Salvador, bom dia, agora 994. 9. Confirme. Sobe 350, saída pouca vigilância, vamos modelizar. Romeo Vitor Charlie Eco, formação em curso a Eco, confirmando o pátio, encontro-se no pátio 3. Pronto, cópia para Sierra Bravo Juliette Delta. Papa Romeo Vitor Charlie Eco, autorizado para Sierra Bravo Juliette Delta, nível 100, decolagem da pista 10, curva direita após a decolagem e perfil da saída Coral. E após Coral, prossegue conforme a rota do plano de voo. Controle em 120, decimal 8 e aciona 5501 no transponder. Correto no pátio 3, reporta pronto para acionamento, Vitor Charlie Eco. Livre acionamento, reporta táxi, Vitor Charlie Eco, ajuste 1016. Confirma o POB, o Vitor Charlie Eco. Sente o Vitor Charlie Eco, taxia via Pátio 3, taxoi Kilo, Alfa, taxoi Delta, no ponto de espera da taxoi Delta, reporta pronto para decolagem, o Vitor Charlie Eco.